Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, querido ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada MAC, nesta segunda-feira, 4 de abril de 2016, cheio de informações e debates para vocês. Aqui quem fala é Pedro Rocha, seu apresentador de hoje. Este programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E para começar essa semana de hoje, temos aqui na bancada ele, nada mais nada menos que João Pedro Granado. Fala, peão! Fala, Pedro. Boa noite, bancada, boa noite, ouvinte. Vamos começar com o destaque de São Paulo, que venceu, porém, mais uma vez, precisou finalizar muito para conseguir um gol no finalzinho. Salve, tricolor paulista! Na minha frente, ele, Vitor Visoto. Boa noite, Vitor. Qual é o seu destaque? Fala, Rocha. Fala, amigos da bancada. O meu destaque vai para o clássico de domingo. Palmeiras 1-0 em cima do Corinthians no Pacaembu. E depois de Vitor vem ele na bancada, nada menos, nada mais que Zé Roberto. Não o que jogou ontem, e sim o nosso querido Zé. Fala, Zé. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Pedro. Boa noite, bancada. E meu destaque vai para a vitória do Santos contra o Capivariano, com dois belos gols na partida. E para começar com tudo essa semana nessa bancada, temos ele, André Ivera, nosso capitão. Fala, André. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Pedro Rocha, bancada. Meu destaque vai para o clássico espanhol entre Real Madrid e Barcelona, que saiu com a virada do Real Madrid. Rala, Madrid, surpreendendo Pedro a todos. Pedro Rocha. Mas vamos começar então com o destaque do nosso peão, porque o peão é o peão. Então, Flavião, só o hino do tricolor. O São Paulo jogou neste final de semana e bateu o Oeste por 2-1 no estádio do Morumbi, com 10 mil pagantes. Mas o grande destaque para esse jogo vai a... o que o peão falou. São Paulo chutou, mas conseguiu, foi premiado com um gol no finalzinho. Gols marcados por Hudson, o Oeste saiu na frente, o Hudson empatou. E no finalzinho do jogo, Maicon, mais uma vez o São Paulo conseguindo um gol nos acréscimos. Fora que teve o pênalti que o Maicon bateu e errou. Sim. Isso é um assunto que vamos debater no próximo bloco para você, querido ouvinte. Muitos pênaltis perdidos nesse final de semana. Mas falando desse jogo do São Paulo, o que você achou, peão? Bom, eu achei que o São Paulo, apesar dos números, finalizou acho que 22 vezes contra 6 do Oeste, apesar da vitória no final, em campo não mostrou toda essa... superioridade. Até mostrou, controlou o jogo praticamente inteiro, tomou um gol talvez na única grande chance do Oeste, assim, uma das chances do Oeste eles conseguiram aproveitar, mas o São Paulo dominou o jogo, mas não conseguiu traduzir isso em gols. Finaliza muito, mas finaliza muito mal. Chuta muita bola para fora. O goleiro dificilmente faz milagres. Geralmente, quando faz defesa, são defesas fáceis. Então, o São Paulo precisa caprichar um pouquinho no pé aí para conseguir dar trabalho. Esse é o grande problema do São Paulo, as finalizações. 22 finalizações e nenhum gol certeiro complica a vida do São Paulo, que é um grande dos clubes, dos quatro grandes paulistas. E dois gols de sorte, né? Os dois gols do São Paulo foi pura sorte. O Hudson chutou lá pra cima e a bola acabou entrando, acabou caindo. Ele falou que não foi sorte. Ah, mas ele cara, falou, foi premeditado. Ele falou, chutei no gol. Não, então ele é o Pelé, né? Desculpa. Trivela. Não, é o Tsubasa. Não, mas não, ele pode até ter sobe chutado no gol, mas não era sim pra fazer aquilo. Não, mas e resumindo, o São Paulo não pode ter um número elevado de finalizações e não fazer uma goleada, não aplicar uma goleada, né? 22 contra 6 é muita coisa pra pouco. E não é a primeira vez que o São Paulo faz isso no ano. Exatamente. A maioria dos jogos, São Paulo acaba alguns jogos finalizando muito mais que o adversário e a bola não entra. É isso mesmo que eu ia lembrar, querido peão. Contra o Palmeiras foi a mesma coisa, o São Paulo finalizou mais e acabou não fazendo nenhum gol. Mas então o que eu ia jogar aqui pra vocês é o que esperar desse São Paulo nessa próxima fase do Campeonato Paulista, porque com os resultados da rodada já está classificado, está 2 pontos atrás do Audax e vai decidir nessa última rodada se manda o jogo contra o Audax ou não, que na minha opinião mesmo se o Audax ficar em primeiro. Esse jogo será no Pacaembu. Mas o que esperar desse São Paulo tão burocrático nessa primeira fase do Campeonato Paulista? Só antes de responder, só lembrando que, além das sinalizações, São Paulo perdeu mais um pênalti na temporada. É o quinto pênalti que perde em 6 oportunidades. Mas cada um perdeu um, né? O Michel Bassi perdeu 2. Caleri perdeu 1, Ganso perdeu 1. O Michel Bassi perdeu 2 e agora o Maicon no sábado, que depois fez o gol. Que fase. E que deu um problema que o Ganso falou que ele furou a fila. E isso não está acontecendo só com o São Paulo, vale lembrar. Hein? Não estamos culpando os jogadores do São Paulo. Mas tem alguma coisa falando, diferente aí. E voltando a falar das perspectivas, como você perguntou, Rocha, eu acho que São Paulo vai ter dificuldade para jogar com o Audax, independente se o jogo seja em Osasco, no Morumbi, no Pacaembu. Vai ser um jogo difícil, porque o Audax é um time muito rápido, um time que pode dar trabalho nas quartas de final e, quem sabe, eliminar, né? Não sei, mas... Porque você tá não querendo que elimine? Não vai ser um jogo fácil. Não tô querendo nada, não. Então, eu acho que o São Paulo ganha do Audax, mas eu não vejo perspectiva pro São Paulo chegar até as finais do Campeonato Paulista. Ele sempre... Ainda mais se pegar o Santos. Se pegar o Santos. Ah, se pegar o Santos, como na perdeu o ano Corinthians passado, em Itaquera, né? Abraço. Mas em termos de tática, São Paulo precisa treinar essa finalização, senão não vai chegar na final nas finais do Paulista e vai sair prejudicado. Mas antes eu queria falar uma palavrinha que eu ouvi dizer hoje. Que a pode falar várias. Pode falar várias? Então tá bom. Eu vi a diretoria do São Paulo já tá conversando com o Pintado. Já anunciou. Anunciou. Então, Pintado, novo membro da comissão técnica. Tricolor. Mas, diz que vem além pra disso, o Milton agora Cruz. Vai. Não, mas além disso, estavam falando que se o Balsa não for bem, o Pintado assume. Meu Deus! Aí já não sei, né? Vamos ver. Calma, só uma informação. Tudo bem. O Pintado, ele tava dirigindo algum time? Ele tava dirigindo Guarani na série. O Guarani que não conseguiu a classificação, vale lembrar. Exatamente. Não conseguiu a classificação entre os 8 primeiros pra subir pra... Mas além disso, o Pintado é um bom técnico, né? O Pintado vira e mexe, tá num time, alguns times de Campeonato Paulista que tentam, pelo menos, se não chegam nas quartas final ali, entre os melhores times do interior, dão trabalho para os grandes durante a primeira fase. Ele teve uma... Falando, já que a gente tá falando do Pintado, eu acho que ele teve uma passagem no Guarani agora, que foi a mais recente, e desastrosa. Falo isso porque o Guarani contratou vários jogadores para voltar para a primeira divisão do Paulista, teve vários problemas, tanto de diretoria como de comissão técnica, que falavam que o Pintado segurava certos jogadores, chamava eles antes de estarem totalmente recuperados do departamento médico. Então não foi uma passagem tão tranquila assim do Pintado pelo Bugre. Então... De Pintado eu só conheço o Peixe, mas é... Piada lá, arquibancada do Capita, meu Deus! Eu acho que o São Paulo consegue passar do Audax, mesmo com... contra-ataque rápido que tem o Audax e a posse de bola, mas acho que em comparação de técnica, posse de bola, sim, eu acho que o São Paulo vai acabar conseguindo ficar mais com a bola pela qualidade dos jogadores que tem. Mas você acha que consegue fazer o gol antes dos 40 do segundo tempo? O cara não é Mandiná, o nosso Mandiná não está aqui. Não enche o saco, meu. Eu tenho que voltar pro São Paulo, meu. Não enche o saco. Pode continuar esse programa aí. Mas mano, falar mais alguma coisa? Essa pergunta do Mio. Não, eu só posso saber o que ele acha. Então chega de falar do Tricolor Paulista. Então, pra você, querido ouvinte, ficar ligado, São Paulo joga na Libertadores esse meio de semana? Joga amanhã. Amanhã contra o Truilhanos. Mas é um jogo que falaremos amanhã no programa. Ou você quer adiantar? Você quer adiantar um palpite? Não, né? Não quero adiantar nada, não. Adianta. Vamos adiantar um palpite. Vamos. Acho que amanhã o São Paulo ganha. São Paulo e Truilhanos no Morumbi, pião. São Paulo ganha amanhã. Não. Pião. Palpite? Palpite. 3-1. Palpite. 3-1. 3-1. Tricolor ou Tricolor? São Paulo. São Paulo. Meu Deus, o meu palpite é 2-2. Me desculpa. 1-0, Truilhanos. Meu Deus. 5-0, São Paulo. Acho que vai ser um... Não, 5-0, porque o São Paulo não faz gol, né? Acho que vai ser uns 3-0 pro São Paulo. Mas enfim, vamos falar agora do Santos. Vamos descer a serra aí, pessoal. Opa! Desce a serra. Já que tá falando de peixe, né? Já tá falando de pintado. Vamos descer a serra então, Flavião. Solta o hino do seu time, solta o hino do peixe. Sou alvinegro. O Santos jogou nesse final de semana contra o Capivariano fora de casa e acabou metendo logo um 5x3, jogaço, hein? Goleado. O que resultou no rebaixamento do Capivariano, que vai jogar a Série A2 do Campeonato Paulista na temporada que vem. No Santos, destaques para golaços, né? Ricardo Oliveira fez 2, sendo que um deles foi uma pintura. Ele já tinha feito um gol no Campeonato Paulista, se não me engano, do ano passado, bem semelhante. Que ele recebeu a bola dentro da área, chapelou o goleiro e bateu. Acho que pela cara de vocês, vocês não lembraram. Não lembro. Não lembrado. Ricardo Oliveira fez 2, Vitor Bueno fez um golaço. Parecia gol de FIFA. Gol de FIFA L1 quadrado. R1 quadrado, né? No meu controle é L1 quadrado. No meu também, é. Tem gente que chuta com bolinha, né? Não gosto muito de jogar com bolinha. O próprio Vitor Bueno falou. Você joga falou. Com a setinha, não? Pelo amor de Deus. Aí o Santos teve um gol contra, o Capivariano fez um gol contra. E o quinto gol, Gabigol. Gabigol fez muitos gols. Mas, ó, vou falar pra vocês, não sei se vocês concordam. Foi uma vitória legal, né, do Santos. Fez 5 gols, mas tomou 3 de uma equipe que... Já rebaixada, muito fraca tecnicamente. 2 pra gols vocês, do não zagueiro. Preocupa esses 3 gols aí do Capitão? Esse é o grande problema do Santos, né? Que o Santos tem um ataque muito eficiente, mas não tem uma defesa que dá confiança pro torcedor, dá confiança para o time. E sempre acaba levando muitos gols dessa maneira que foi ontem contra o Capivariano. Lembrando que o David Braz jogou essa partida. Exatamente. Voltou de lesão. Mas fora de forma ainda, totalmente. Né? Totalmente. Ficou 4 meses sem jogar. O problema do Santos é justamente a defesa, né? Porque os dois laterais acabam descendo muito pro ataque, tem muita velocidade, mas falta um volante... O Thiago Maia... Mas ele não jogou. Não jogou. Sentiu falta do Thiago Maia, que é o... Quem consegue dar essa consistência defensiva para cobrir os laterais, então sente falta. O David Braz estava voltando de lesão, então tá sem ritmo de jogo. Tá meio pesado ainda, tá totalmente... No limite ele consegue ir bem nas partidas, mas esse peso dele vai complicar um pouquinho no começo. Eu acho que, falando em defesa, os dois gols do Capivariano foram em bolas paradas, escanteio, uma falta e um escanteio, se eu não me engano. E do mesmo zagueiro e em cima do Gustavo Henrique. Tipo, provando que, por mais que eu não ache ele um mau zagueiro, mas tipo, alguma não jogou bem ontem, teve falhas defensivas, principalmente como o Pedro falou, de uma equipe que não é... Não conseguiu. Não é técnica. Não, mas inclusive, não é técnica, inclusive então... O terceiro gol foi em cima do Gustavo Henrique, um gol de voleio do atacante do Capivariano. Clayton Domingues, pelo esse amor de Deus. Esse cara joga muito. É. Já é experiente, mas eu... Não, mas foi um gol meio de sorte, não, convenhamos. Joga muito, não, por ser a barra. mas ele sempre jogou bem, no Vitória ele jogava bem. Ele chegou a jogar a Série A pelo Vitória. Então. Você escalava ele no Cartola, Capita? Sim, com certeza. Apostas. Bom. Se o Fael tá no Novo Horizonte, né? Ah, e vamos falar do Douglas. Fazendo o Douglas gol, tá no fazendo Barcelona. Gol, fazendo gol, Fael. Pedro Carmona também. Pedro Carmona. Grande Carmona. Mas resumindo, né? Foram 8 gols a partida e. E não foi Santos... a partida com mais gols na rodada. Pois é, né? Verdade. A Ponte Preta ganhou de 7x2. É que é engraçado. Tá quase a Alemanha, né? É que é engraçado, porque quando o jogo é 1x0, 0x0, é o futebol chato. Quando o jogo é 5x3, que é um jogo super legal, a gente encontra falhas, né? É. Então. tá difícil. Não, mas se a defesa do Santos tomou 3, a do Capivariano então tomou 5, a do Água Santa tomou 7. Não, e os gols? Aí reclama que os técnicos jogam pra frente. E a do Palmeiras tomou 4. Então, imagina um Ponte Palmeiras, hein? Não começa com essa suposição aí. E mudando totalmente de assunto ainda, falando do Santos, mas não... Fora dos gramados, o juiz, né, decidiu que o Santos tem que pagar 74 milhões. Quem? O juiz da partida? Não, o juiz da instância do tribunal. Quanto? Pode repetir porque o nosso querido ouvinte, que eu acho que ele não... 74 não milhões de reais. Não são centavos, nem reais, são muito menos mil. São milhões. Não 74 são reais. Não são reais. Porque... 74 milhões, 214 mil. Reais. Exatamente. E ainda foi a primeira decisão ainda do juiz, né? Obviamente o Santos deve recorrer. Deve pagar a cesta básica, né, depois. Se for no pique, se for no pique do STJD, você cotovelada a cesta básica. Mas pra quem que o Santos tá devendo? Para os financiadores? Pra quem financiou a vinda do Damião, a Doyen Sports. Doyen. Cara, tudo Doyen. Isso pelo Leandro Damião, gente. Doyen ou Valois? A gente não Doyen, sabe. Não. Né? Mas o que o Damião fez com o Santos, né? Então. Não fez nada. Nossa, que problema. Acho que é pior que o Pato no Corinthians. O não, problema é que o Damião tá causando pro Santos. Não, e jogo. E. O Capita ficou sentido com o Pato. Ah, mas é porque ele torce pro Chelsea. É. Ah, entendi. É, bom. Não tem muito o que falar. O Damião, acho que. Por mais que é o. A vergonha do futebol brasileiro. É, não, é que eu comparando o Pato com. O caso Pato, o caso Damião. O Pato ainda pode, né, ter um suspiro, né, de vender ele pra algum time. Mas mesmo assim... Só que o Damião já foi vendido, já tá no Betis. E ainda tem a dívida de 74 milhões pra... O Santos vai ter que vender algum... Eu acho que... Tem que dar um jeito, Santos. Santos vai ter que se virar aí, mas também tem outra informação do Santos, que tem uma polêmica que até o Gabigol, ele declarou no fim do jogo que ele forçou o cartão amarelo pra ter certeza de jogar nas quartas de final. Vale lembrar que o chileninho já fez isso também, vestindo a camisa do Palmeiras. Ah, o chileno era... chileno chinelo? E existe possibilidade de uma punição pra cima do Gabigol, e também a gente sabe que tem outros jogadores do Santos que acabaram forçando o cartão amarelo ontem pra poder jogar. Porque, pra você, querido ouvinte, ficar ligado, os cartões continuam para a próxima fase, então por isso que boa parte dos times estão quitando, zerando agora. São quatro cartões amarelos, uma suspensão. Não, e essas coisas mancham a história e o futebol. Futebol não, desculpa. Futebol. Futebol. Porque é brincadeira um jogador fazer com que um time deva dessa maneira e a gestão do clube não saiba administrar isso bem. E outra, o Gabigol tomando terceiro gol, pelo amor de Deus, né? Terceiro gol não, terceiro amarelo. Exatamente. Falei porque, né, eu tô puto. Porque... exaltou. Corta aí, Flavião. Não, mas eu acho que, falando, já que tocou no assunto diretoria, é a mesma coisa que a diretoria do Corinthians fez com o Pato. Eu acho que gastou um dinheiro que... Tudo bem, o Pato era outros 500, mas eu acho que... Você gasta um dinheiro como 40 milhões, tanto no Pato como no Damião, é muito dinheiro para um time brasileiro. Muito dinheiro. Por mais que seja um grande jogador, na maioria das vezes pode não dar certo e ter que ficar pagando para investidor A, exatamente. B, C, e o Damião D, é o caso, né? Não deu certo. É. Nem no Santos e nem no Cruzeiro, né? No Cruzeiro ele fez alguns gols, mas também não... No Inter ele começou bem, não, mas... Não justificou... Acho que é alguma coisa com o Inter, né? É alguma coisa, né? Damião, Pato... Exatamente. É uma coisa meio complicada, né? É verdade, Capita. Pensando por esse lado aí... Então toma cuidado com o Vitinho também, né? Não, mas o Vitinho ele já veio do Botafogo. Mas toma cuidado. Do Botafogo. Bom, mas então fazendo um balanço aí dessa primeira campanha, nessa primeira fase do Santos, foi uma campanha boa, lembrando que o Santos está 7 jogos já invicto e termina a sua primeira fase contra o próprio Audax, que falamos agora há pouco, na Vila Belmiro, e o Capivariano vai cumprir tabela contra o poderoso Botafogo em Ribeirão Preto, ambos... O Botafogo também está brigando ali para... O Botafogo que pode escapar, né? Sim. Sim. Oi? Você acha que você falou Audax na Vila Belmiro? Sim. Tá. Mas o jogo é na Vila Belmiro. Certo. Então, só pra confirmar. Mas agora vamos... Calma aí, que o nossos membros da bancada estão discordando de alguma coisa. Não é São Fala, Bento Capito. E Audax? Não, São Bento pega o São Paulo. Bento pega o São Paulo. Eu confundi os jogos. Os confrontos. Você não viu no grupo. Define a semifinal, as quartas de final entre São Paulo e Audax, aonde vai ser o jogo. Abre o grupo do WhatsApp, Capita. Mas agora vamos falar de clássico que teve no Pacaembu. Então, Flavião, solta o hino primeiro do vencedor. Solta o hino do Verdão. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem... Salve agora o hino do Timão. Lembrando que o hino do Palmeiras, querido ouvinte, foi maior porque o Verdão venceu o clássico realizado no Pacaembu. Maravilha! Gol de Dudu. vale lembrar e ressaltar muito bem da defesa anteriormente ao gol de Dudu de Fernando Praz, com um pênalti cobrado pelo Luca. E agora o Palmeiras é líder do seu grupo e vai viajar um pouco mais tranquilo para a Argentina na quarta-feira, onde tem mais uma decisão, só que agora da Libertadores. Mas para mim, o Palmeiras nesse clássico venceu e convenceu. O que vocês acham? Ah, eu acho que o Palmeiras... Não só o Palmeiras, o Cuca conseguiu o inimaginável. Ele deu um nó tático no Tite. Ele conseguiu acabar com todas as possibilidades de saída de jogo. O Palmeiras anulou o Corinthians completamente. Foi muito nítido como foi superior o Palmeiras no jogo. Conseguiu. As laterais do Corinthians não conseguiram jogar. Fagner foi muito mal. Anularam. O Jean jogou muito bem ali. É, cobriu muito bem o Luca. O Egídio até conseguiu jogar de novo. Segundo jogo que... O Cuca tá dando uma sobrevida pra ele ali no Palmeiras. É, mas vale lembrar que os dois jogos que o Egídio jogou bem, teve no meio campo o Gabriel. Sim, não quero falar que ele... É. Mas o Gabriel, impressionante, quando ele tá em campo, o Egídio joga melhor. Ele parece que tem uma Eu acho que pela questão do Gabriel poder cobrir espaços na marcação, o Egídio tem mais liberdade pra sair. E exatamente a confiança dele não precisar voltar tão rápido, porque sabe que tem o Gabriel ali dando um apoio pra ele. É, eu acho que, mesmo eu gostando muito ofensivamente do Egídio, eu acho ele um bom jogador, é que é aquela coisa, né, o tico e o teco do Egídio só funcionam no ataque, porque na defesa ele dá umas esquecidas, e o que o Capita falou do nó tático no Cuca, o Cuca entrou meio que com o esquema espelhado no esquema do Tite. E que a gente pode até usar, o Santos jogou contra a Ferroviária, por exemplo, em casa, na Vila Belmiro, e a Ferroviária tem um jogo parecido com o do Santos. Óbvio, tem as diferenças técnicas do time, mas nos primeiros 30 minutos, no caso, o Santos não soube o que fazer. Ele se perdeu porque estava meio que tomando do próprio remédio, que foi o que aconteceu com que o Cuca fez com o Tite, só que aí se estendeu pro jogo inteiro, né, no caso. É, mas é que, falando do Egídio, como a gente tava conversando outro dia, o Egídio é nota 8 pro ataque, mas nota 3 pra defesa, né? Infelizmente, ele não consegue voltar e cobrir a defesa, mas jogando com o Gabriel... Mas isso é um problema na maioria dos laterais. Na maioria dos laterais, né? É todos os laterais do futebol brasileiro parecem mais pontas do que laterais, isso. Né? É, então, a gente fez isso Gabriel... na seleção com o Daniel Alves. Isso. Daniel Alves é muito assim. E o Gabriel ajuda nessa cobertura, como o Pião falou, o Capito. Mas eu acho que, primeiramente, a gente tem que tomar muito cuidado com essa vitória. O Palmeiras não pode se exaltar, como o próprio Cuca disse em entrevista coletiva. Que foi horrível ainda. Que ainda tá horrível. Que o Palmeiras tem que consertar muita coisa. O time do Palmeiras não é o Barcelona ainda. Se bem que o Barcelona perdeu também, né? Mas enfim, o Palmeiras ainda precisa melhorar muito pra chegar e estabilizar o time pra tentar ser campeão de alguma coisa esse ano. O time ainda tem que tomar muito cuidado. Mas uma coisa que eu percebi nesse... Que já foi um pouco do dedo do Cuca, além desse nó tático aí que o Capita citou, é que ele entrou em campo com o Gabriel e o Zé Roberto. Sim. Coisa que aconteceu contra o Nacional na estreia dele lá no Uruguai e não funcionou absolutamente nada. E nesse jogo já mostrou uma certa evolução no posicionamento, um time mais compacto. Então eu acho que o time tá evoluindo. Sim. E tende a crescer mais. É, o Gabriel, se for pensar, comparando com o jogo contra o Nacional, era a volta do Gabriel, né? Tipo, ele já foi meio que... Não vou falar que ele não tenha experiência em nada, mas ele foi jogar na fogueira meio que, tipo... E jogou de segundo volante. Jogou de primeiro volante, né? E acho que nesse jogo ele já tá com mais ritmo de jogo. Com certeza. O treinamento do Cuca já tá mais... Vamos dizer assim, aperfeiçoado. Eu acho que não é só a questão do ritmo de jogo ou da forma física do Gabriel que tava voltando naquele jogo. O Cuca teve um tempo, acho que um mês do jogo da Nacional praticamente. Sim. Pra treinar o time, até deve ter usado nos treinos muito essa formação com os dois no meio campo. Então pode, esse tempo aí pode ter feito a diferença pra essa evolução do jogo contra o Nacional pro jogo de ontem contra o Corinthians. Mas só uma coisa que eu acho que o Cuca foi infeliz na coletiva de imprensa, que ele falou que chutão ou toque de bola eficiente não é o treinador que faz. Eu acho que o treinador faz isso. Então, se o time... Ele falou que o jogador é que dá chutão, é o jogador que dá... Claro, o jogador faz isso. Mas o treinamento, antes do jogo, é responsável pelos jogadores se entrosarem dessa maneira. Vai do posicionamento do time em campo. Exatamente. Mas eu, se tiver compacto, até concordo, eles vão sair tocando. Até concordo em parte com o Cuca, porque não adianta o treinador posicionar o time certinho em campo, ensinar exatamente como ele quer. Acho que é meio a meio. E o cara errar o passe, meio. Errar o Sim, lançamento, exatamente. Errar o chutão, fazer tudo errado, ele não dá certo. Claro, independente claro. De posicionamento qualquer de treinador. Antes de falarmos um pouco da visão do Corinthians no clássico, eu queria fazer alguns destaques para esse jogo, de como jogadores que na época do Marcelo Oliveira, nesse começo do ano, não estavam bem e agora com o Cuca estão crescendo. O Gabriel agora parece que está se reencontrando com o seu futebol antigo. O Arouca parece que está começando a engrenar, a ter mais ritmo de jogo. Sim. O Alexandro, por mais que ainda seja criticado um pouco pela torcida, tá com muito mais liberdade com o Cuca. Você pode ver ele caindo pelas pontas, às vezes vindo buscar jogo no meio. Com mais vontade também. O Gabriel Jesus também com muito mais liberdade, não preso apenas lá na ponta, cobrindo as laterais como ele fazia muito na época do Marcelo Oliveira. Voltou a ser segundo atacante, Sim. né? Que é o que ele faz mesmo. Thiago Martins e Vitor Hugo parecem que estão começando a ganhar confiança juntos. Enfim, é um Palmeiras que tá crescendo, mas que ainda, pelos resultados anteriores, tá numa fase um pouco ruim, então joga sua vida ainda nesses últimos dois jogos, tanto para classificar no Paulista, no final de semana, que já tá bem encaminhado. Mas que não é um jogo fácil, porque Sim, não é fácil. Porque o Mogi, ele tá poderia estar rebaixado, mas ele conseguiu uma vitória fora de casa e continua vivo. E no torneio mais importante, na Libertadores, que a situação é muito complicada, então joga a vida na quarta-feira lá na Argentina. E o outro destaque final aqui, daí vocês podem abrir o jogo pra vocês antes de falar do Corinthians, é o Fernando Praz, como pega a pênalti esse goleiro. Eu acho que, só pra ainda linkar um pouco com o que o Vitor e o Pião falou do Cuca, eu acho que o que ele falou ontem também na coletiva, o do horrível, falar que ainda estamos horríveis, é bom pro grupo, porque coloca o grupo meio que com o pé no chão, ganhamos do Corinthians estava jogando bem, mas ainda é um processo, tem muita coisa ainda pra acontecer. E eu acho que também o que o Cuca falou comentou dos treinamentos. Que ele falou, eu tive aquela semana em Atibaia e foram realmente os treinamentos que eu consegui implementar o que eu penso de futebol, como eu quero que o time jogue. Sim. E ele falou, pô, infelizmente pela nossa sequência anterior, eu não pude poupar os jogadores. A gente vai ter que ir com força total, não vai poder poupar agora. E eu acho que também tem que tomar cuidado com essa coisa de poupar ou não poupar. Sim. E poupar também quando for na hora certa. Mas o Atibaia foi uma instância para formatar meio que o time, né? Formatar começar o que tudo... o Marcelo Oliveira Exatamente. Fazia. Mas antes de falar um pouco do Corinthians, eu queria dar um destaque meio lamentável, que foram as brigas que tiveram na Doutor Arnaldo e lá na Zona Leste. São Miguel. E no metrô também. No metrô também. Barra Funda, São Miguel e Brás. Isso eu só queria comentar que é lamentável, que a gente é totalmente contra Se isso. Se fosse num país sério, com certeza. Provavelmente o jogo Todo seria cancelado. Mundo. E só pra deixar claro, é que os... Exatamente. Sim. Só pra deixar claro, os torcedores que foram levados à delegacia já estão livres. Esse é o... É o pior dessa história. E você quer mais uma informação que Isso. é pior ainda? Vamos Exatamente. Lá, alguns, Pode falar. Alguns detidos das torcidas do Corinthians estavam no incidente da Bolívia, que o garoto morreu da lá com o Rojão. Da Bolívia e contra o Vasco. Contra o Vasco em Brasília. Isso é lamentável. O cara, isso não tem fim. Já é a terceira vez, terceira o, cara vez tá o cara tá solto. De novo. Solto né? Eu só vou Exatamente. Fazer um comentário que antes da hoje descer aqui bancada. O jornalista Leonardo Bertozzi, da ESPN, falou o seguinte, que é o que acho que todo mundo... mostrou os vídeos da briga entre a Mancha e a Gaviões na estação do Brás, troca de rojão, os seguranças do metrô acuados e toda aquela coisa que a gente já viu. Tentaram chegar perto, jogaram bomba neles. Ele falou assim, tá no vídeo, tem mais de 60, 70, 80 indivíduos. Dá pra identificar, né? Dá pra identificar, os caras têm RG, os caras têm CPF. Exatamente. Então... Se a gente fosse um país sério, como a gente tava falando, todo mundo tava na cadeia. Não teria nem desculpa. E outra, o cara vai pra um jogo e é reincidente de torcida organizada, obviamente, eu não sei as da Mancha Verde, mas no caso, esses dois eram da Gaviões, é um absurdo também. E a do Dr. Arnaldo, só pra finalizar, foram, se eu não me engano, 40 corintianos, no caso, organizados, cercaram um carro. com três torcedores palmeirenses que não eram de organizadas, estavam voltando, se não me engano era um pai, um tio e um Exatamente. Sobrinho. Ou seja, já é uma covardia 40 contra 3. Aí você, os caras invadem a via, cercam o carro de uma família e tiram pra bater nos caras porque ele torce pro time rival. Pra mim isso daí é selvageria pura, não tem nem outro comentário pra se colocar. Isto é deprimente, Beto. Só denigre a imagem do futebol e deixa as pessoas mais afastadas do futebol. Infelizmente. Mas voltando a falar... De futebol? De futebol. Exatamente, vamos voltar a falar. Eu queria falar só mais duas coisas sobre o Palmeiras, que foi impressionante a marcação, pressão no primeiro tempo. Não deu chance pro Corinthians respirar, foi muito forte. Foi impressionante. Ganhando todas as divididas. Ganhou tudo, eu tava com mais vontade. É o que eu vou falar daqui a pouco. Pra mim, eu entendo o Palmeiras mais aplicado que o Corinthians no jogo. E a outra coisa é que o Dudu entrou, fez o gol e já se machucou de novo. Então... Ele foi no sacrifício, né? Mas precisa ver ainda, não sabe a condição exata dele. Exato. Vai ter condição contra o Gonzalo. Vamos ver, né? Mas e falando um pouco na visão do Corinthians no clássico, agora o Corinthians joga contra o Santa Fé lá na Colômbia. Um jogo muito complicado para a equipe do Corinthians, mesmo com a classificação já praticamente encaminhada, porque depois decide com o Cobressal já eliminado em casa. Mas o que vocês acham agora desse Corinthians? Essa foi uma vitória para servir de alerta para esse esquema do 4-1-4-1 do Tite? Foram as peças mesmo do jogo que não funcionaram? O que faltou para vocês? Para mim, o principal, acho que faltou vontade na equipe do Corinthians. Deu para observar bem em campo a falta de vontade do Elias em jogar. Ele tava deprimente ver ele jogando. Não é uma certa falta de ritmo também? Acho que não, porque ele tava todos os jogadores estavam meio que distantes da partida. O Felipe voltou da seleção, tava trocando carinho com o Gabriel Jesus, ficava de sorrisinho. O Cássio também, a bola saía longe, ele dava sorrisinho. Não tava aplicado taticamente, não tava aplicado querendo jogar, mostrar raça pra torcida. Tava muito, muito fraco. Nesse ponto eu acho que aí, emocional. Eu concordo que o Corinthians ontem não se aplicou como tem se aplicado, que é uma coisa muito rara de se ver um Corinthians, um time do Corinthians, qualquer que seja, em qualquer época que seja, jogar sem vontade, porque a característica do time sempre é dar a alma em campo. Mas eu acho até que pode passar um pouco pelo negócio de tirar o pé. Ninguém queria muito, até você comentou do Elias, até o próprio Elias pode ser até que seja uma coisa mais assim, porque tem Libertadores na quarta-feira. Quarta-feira? Sim, quarta-feira. Contra o Santa Fé em Bogotá. Talvez os jogadores tenham tirado um pouco o pé pra não se machucar ou pra não ficar desgastados fisicamente, poderem jogar na quarta tudo que podem. Então, mas então, não sei. Isso é totalmente perigoso pra equipe do Corinthians, porque afeta o psicológico dos jogadores. Perder um clássico desse tamanho, não dá pra brincar com isso e tirar o pé. O Capita falou, eu acho que tá certo. Os jogadores tiraram o pé mesmo e não deveriam. Eu não sei nem se afeta tanto assim pela. Mas não ajuda tá. Também. Não ajuda. Não ajuda. Foi... Não, eu acho que. Não, porque, ó, por exemplo, se for falar da questão do Corinthians, eu acho que, na minha opinião, o Guilherme tá numa nhaca desgraçada, não tá jogando bem. Não sei o que ele tá fazendo aí eu, como titular. E outra, um chá de banco às vezes é sempre bom pra dar. Sim. Uma. Mas o Guilherme, se for ver no esquema tático do Tite, ele é um box-to-box, né? Tipo, ele puxa o ataque... Box-to-box. Box-to-box, vamos variar. Não, mas eu acho que não é uma função que eu acho tão boa pro Guilherme, porque a gente conhece o Guilherme com seu histórico de ser meio mole, né? Meio lento, aparece quando quer, então... E eu acho que também outra coisa... que a gente tem que tocar, não, obviamente não é o fim do mundo, o Tite é um treinador muito, mas muito acima da média, ele é um treinador excepcional, só que mostra que o Tite olha pro banco, e vou colocar o quem? O Romero? Não tô falando que o Romero não tá fazendo uma boa temporada, mas se a gente for ver peça por peça, o Romero nem não seria titular em outro foram time. Foram substituições que não... Não surgiram... Acho que pode agregar muito pro time. Eu acho que pode agregar em certos momentos, mas não é, por exemplo, esse jogador, por exemplo, no caso do Palmeiras, o Dudu tava no banco. O Dudu, se entrar num jogo, todo mundo sabe que ele é um jogador um pouco mais diferenciado da média. Então, eu acho que ele pode ter pode um impacto maior do que o Romero, por exemplo, que é... E pra terminar rapidamente a discussão do clássico... Pro jogo contra o Santa Fé, vocês mudariam alguma peça? Por exemplo, no caso do Guilherme, do Elias? Ah, mudaria três peças aí no time. André? Eu tiraria o André e colocaria o Danilo no lugar dele, e o Romero no lugar do Guilherme. E não entraria com o Elias. Entraria com o Maicon, que tá bem, é, eu concordo, bem mais fisicamente. Eu concordo com o Capito. E se tivesse pênalti pra cobrar, o André cobraria. O André, né? Cobraria. Com certeza. Lembrando que no esporte ele não perdeu nenhum pênalti. Exatamente. Acho que o grande erro da partida foi o Luca cobrar o pênalti. E eu acho que o Tite poderia até ter começado com, falando em Elias e Maicon, eu acho que eu acharia melhor ter começado com o Maicon do que com o Elias. Com o Elias jogar e mais que o Elias um pouco no final do chegasse jogo. No segundo tempo pra ganhar o ritmo. Sim. Mas também pra não atrapalhar, porque o outro time também já estaria mais Mas cansado. Então é isso, querido ouvinte, clássico feito no Pacaembu, Palmeiras 1, gol de Dudu, Corinthians 0. Agora o Corinthians sai na Libertadores pra enfrentar o Santa Fé na Colômbia, enquanto o Palmeiras joga sua vida lá na Argentina contra o Rosário Central. Mas agora, querido ouvinte, pode tomar sua água, vamos a um rápido intervalo e toma já voltamos. Tá certo. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Oh, Estamos de volta, querido ouvinte, para falar, fazer um bate-papo rapidinho sobre os estaduais. Tá certo, tá certo. E sobre os polêmicos pênaltis perdidos nessa rodada. Então, falando um pouco dos estaduais, vamos um pouco pro campeonato carioca. No campeonato carioca... senhor Beto. No campeonato carioca tivemos tá o empate, hein? No clássico Botafogo e... Flamengo. E Flamengo 2x2. Flamengo. O Vasco empatou com Volta Redonda 1x1. E o Fluminense vencendo, tá vencendo todo mundo. Então ainda a classificação sempre no carioca. Flamengo. Faltam 3 jogos pra acabar a segunda fase. Por enquanto o G4 tá Fluminense, Vasco, Botafogo e Volta Redonda. O Flamengo, por Voltaço. Enquanto, não tá indo pra semifinal. No campeonato gaúcho, já quase terminando... A primeira fase, não, terminou a primeira fase agora. Flamengo sempre. O Grêmio venceu, o Inter venceu. Então o Grêmio tá em primeiro ainda com 29 pontos, São José em segundo, o Inter em terceiro, Juventude que arrancou um empate com o Grêmio. Eu falei que o Grêmio venceu, não venceu. Não venceu. Empatou com uma partida bela do Hugo. Hugo. Não Hugo é Harris. Professor de epistemologia. Então, sem grandes surpresas no campeonato gaúcho. No campeonato mineiro, o Galo meteu um 7x2. Em quem? Na Tombens? Não, no Vila Nova. Vila Nova? Meu Vila Deus. Nova. E foi no Mineirão, né? Foi no Mineirão. Quase uma lei. Mais um hat-trick do Robinho. Não foi o perfeito, né? É. De cabeça, dois pés. O Cruzeiro, que começou com o trabalho questionado do David, é líder isolado dessa primeira fase. 26 pontos, 10 jogos, 8 vitórias. Será que o David acertou? Não sei. Será que acertou? Não sei, não. O campeonato, se o estadual do Paulista não é parâmetro, imagina o Mineiro. Vamos com... Mas então, nesse campeonato mineiro, ficou com o Cruzeiro em primeiro, Atlético Mineiro em segundo, o RT em terceiro, e o América Mineiro fechando o G4 em quarto. No campeonato... Que animação. No campeonato baiano, hein, meus amigos? Bahia! O Bahia venceu o Bahia de Feira, 2x1. O Jacobina abraço venceu baiano. A Juazeirense 1x0. Quem é Jacobina? É, isso aí. Deixa eu ver aqui outro campeonato. E o Vitória? O Vitória não jogou não. Ah, o Vitória não achei. Que... Querido, o Vitória, o Vitória deve ter ganhado no campeonato. A Vitória. No campeonato pernambucano. O campeonato pernambucano tá legal. O Náutico é o líder ali do grupo. O Salgueiro vem... Salgueiro, hein? Salgueiro, mano. Salgueiro que foi eliminado na Copa do Nordeste, vamos falar em breve, venceu o Sport na Ilha. O Carcará, rapaz. 1x0, mas faz um tempinho esse jogo. No dia 27 de março. Pauta o Náutico quente, venceu, hein? O Central 3x0. E é isso aí, meu querido estadual. Que medíssimo. Estadual agitando o final de semana. Maior. E agora eu queria fazer um bate-papo bem rápido com vocês. Bate-papo. Nesse final de semana... Vamos abrir o Messenger aí pra conversar um pouco. O ICQ. Chat. Nesse ICQ. Final de semana, tivemos 8 pênaltis perdidos. 8. E um melhor que o outro. Vocês viram o do Marquinhos? Vimos. No jogo do Inter. Só sei que o Santa lá, o cara do Santa pegou, hein, mano. Ó, brevemente, por que que isso tá acontecendo? O do Marquinhos foi o único pênalti que o goleiro não pegou. Vai, só lembrando. Bateu desses, nas duas traves. Desses 8 pênaltis perdidos, o único que o goleiro não defendeu foi esse do Marquinhos. Que coisa, hein? Pois então, é. Só pra... Vitória ganhou de 3x0. Então, você... querido ouvinte, torcedor do Vitória, o Vitória ganhou. Teve uma vitória por 3x0. Vitória. Vitória quadrada. Então, por que vocês acham que está acontecendo? Será que os goleiros estão estudando muito os batedores ou os batedores que estão piorando? Acho que os batedores estão se precipitando na cobrança, porque não é possível que... Não são... Quer dizer, não sei, né? Pensando melhor, eu acho que quase todos os grandes perderam, porque se for pensar o São Paulo perdeu. São Paulo, Corinthians. São Paulo e Corinthians são os números mais expressivos de pênaltis perdidos. O Botafogo. O Botafogo perdeu. O Vasco perdeu. O Fluminense. Lembrando que o Nenê perdeu, hein? E o Nenê perdeu um pênalti há 4 anos. Sim. E o Internacional. Ou seja, desses, todos são grandes. Então, acho que vale o estudo dos goleiros. São 7 grandes que perderam. Mas não deixa e dos... o Náutico, acho que é o oitavo. Sim. Não deixa que os cobradores tremeram na base, né? Também. Eu vou te falar que eu acho que o Lucas deu uma... O Luca. Acho que ele deu uma, tipo... Não, mas, ó, eu acho que o Luca bateu bem. O Praz teve o mérito da cobrança, eu acho que ele bateu forte no canto, é que o Praz estudou as cobranças do Luka. Então eu acho que ele pode ter dado uma tremidinha ali, mas... E no São Paulo, os caras estão batendo bem? Não, nem um pouco. São seis pênaltis, perdeu cinco. Não, mas... A sorte é que ele fez o gol depois, né? É, e não só ele. Seis desses que perderam os pênaltis fizeram gols gol depois, nas partidas. É que não tem não, essa também, antes, né? Ou depois. O cara bateu bem. Pênalti bem batido é aquele que entra. É bola na rede, nego. Mas é impressionante como que tem jogos que o jogador vai do céu ao inferno, ou do inferno ao céu, né? É. Porque tem aqueles jogadores que fazem um gol contra e depois fazem gol a favor, ou perde o pênalti e depois faz um gol. É, o Maicon perdeu e fez... Um boom, né? O Nenê foi ao contrário, o Nenê fez e depois perdeu o gol que poderia ter dado, o pênalti que poderia ter dado vitória ao Vasco. O jogador do Botafogo, acho que é o Lindoso, perdeu e fez no rebote. Lindoso. Lindoso. É, não e tem é nem isso. Comentário só... pro Lindoso. Um nome maravilhoso. Ribamar. Você tem um cara no seu time que se chama Lindoso. Você vai comemorar como gol? Ué, falando boa, Lindoso. Boa, Lindoso. Belo chute. Vem cá, Lindoso. É, vem cá comemorar com ele. Ah, o nome dele é Rodrigo Lindoso. Então põe Rodrigo, Rodrigo. Então tá bom. Rodrigo Lindoso. Mas é isso aí. Essa é só uma curiosidade. Pra cá. Uma curiosidade do final de semana. Muitos pênaltis perdidos. Mas agora vamos falar um pouco... É, pode falar, pode chamar você. The Lampions. Agora subir aquele hino maravilhoso da Lampions League. Oh, Copa, arrepia, do Copa do Nordeste, Flávio. Até arrepia. Lampions League, querido ouvinte, hoje seu apresentador está um pouco rouco, mas consegue dar um grito. Mas o que vale foi a intenção do Lampions fim de semana, League. Né? O apresentador foi em alguma partida aí, né? Que vale a Lampions League, Copa do Nordeste, definidos os semifinalistas, Vitão traz as informações. Pode deixar. O Bahia se classificou... traz as informações. Pode deixar, o Bahia se classificou em cima do Fortaleza, empatou em casa por 1-1, e o primeiro jogo deu Bahia fora de casa 2-1. Aí o Bahia passou de fase. O Santa Cruz passou o Ceará, ganhou de 1-0 fora de casa agora, e na primeira partida foi 2-1 pro Santa também, duas vitórias do Santa aí pra cima do Ceará. O Sport passou do CRB, a primeira partida fez 2-1 no Sport e o Sport ganhou em casa por 1-0. Gol fora e passou. E o Campinense, que tem um artilheiro do Brasil, nosso querido Rodrigão, que tá acertado passou com também, que está acertado com o Santos, passou pela Salgueiro, ganhou o primeiro jogo. O Salgueiro ganhou o primeiro jogo por 2-0. É carnaval. 2-0, primeiro jogo fora de casa, e o segundo jogo perdeu em casa por 2-1. Quase. Só que como tinha dois gols fora de casa, passou. Então, a semifinal ficou como? Bahia e Santa Cruz, Sport e Campinense. Bahia e Santa Cruz, Sport e Campinense. Não está definido ainda, mas praticamente... É porque ainda sorteio. Sorteio, que nem a Champions League, a Lampions tem sorteio. Tem sorteio. Ainda não... Decidiram não? Só as datas. Tá. Exatamente. Pra vocês, quem é o favorito? Pra mim é o Sport. Essa equipe do Sport vem mostrando como que tá bem estruturado financeiramente no campo. O técnico é bom, então acho que vai dar Sport. O Sport é favorito, mas eu acho que dá zebra Bahia. Beto? Eu acho que a briga tá entre Sport e Bahia. Vai saber se o Campinense. Ficar, eu acho que, como o Vitor falou, eu acho que não vai chegar, mas ficar de olho no Campinense. Eu acho que fica entre os dois, palpite aqui, fica entre os dois pernambucanos, Sport ou Santa Cruz, um dos dois vai levar essa taça aí. É, na minha opinião, eu acho que essa Copa do Nordeste vai ficar com o Bahia. Salgueiro. Acho que o Bahia vai levar. O Sport é uma equipe que o Capita bem lembrou, tá parecendo que tá picando no azul, né? Picando no azul? Tá picando no azul. Opa. Tá se arrumando financeiramente, mas eu acho que pra esse brasileiro vem um pouco mais fraca em relação ao ano passado. Eu não acho que ainda esteja jogando um futebol tão convincente. Eu acho que o Santa Cruz vai ser a pedra no sapato dos times grandes do Campeonato Brasileiro. Eu discordo dos dois. Eu acho. Pode discordar. Sport. Eu discordo. Eu não vou discordar todo mundo. Pra mim, o Sport vem muito mais forte do que o ano passado, ainda mais com a continuação do Diego Souza aí no... Ah, o retorno, né? O retorno. Dizer, Você quer dizer a continuação do Falcão? Não. Do Diego Souza. Do Diego Souza. Meu Deus. E o Sport vai brigar pra só não cair só novamente. O Sport não, Santa Cruz. O Santa Cruz vai brigar pra não cair. Eu também acho que o Santa Cruz briga pra não cair mesmo com aquela torcida maravilhosa. Concordo. Mas agora vamos pegar um avião. Europa. Vamos pegar Europa. Um avião então, Flavião. Solta o hino da... Do avião. Batatinhas. Meu Deus. Europa agitadíssima com o clássico espanhol entre Barcelona e Real Madrid. Real Madrid e Barcelona no Camp Nou, vitória do Real Madrid por 2-1. E o destaque é nada menos, nada mais que Casemiro. Meu Deus, Casemiro, né? Ah, o Casemiro, que fácil. Como teve o Matheus Salles que colocou o Lucas Lima no bolso. Vamos ver a comparação. Mas... Vamos ver a comparação. Não se compara, né? Matheus Salles é um pouco melhor que o Casemiro. Não. E não se compara nem de perto o Lucas Lima com o Messi, né? Não, o Lucas Lima é muito melhor que o Messi. Obviamente. Exatamente. Não estou comparando a qualidade dos jogadores, e sim o futebol. O que aconteceu. Ah, tá. Mas o Barcelona não foi o Barcelona que a gente tem visto, né? Eu fiz uma comparação hoje cedo. Pode fazer, faz. Vamos, filosófico. Vamos. O Corinthians e Palmeiras foi igual ao Barcelona e Real Madrid. O Barcelona jogou sem vontade nenhuma. O Corinthians jogou sem vontade nenhuma. O Real Madrid deu um show de bola, taticamente. E teve um nó tático também, 12 danos em cima do Luiz Henrique. É uma boa comparação. E um golaço. É uma boa comparação. Foi bem parecido o jogo, assim. O primeiro tempo foi muito chato nas duas partidas. Com o Barcelona um pouco melhor, né? O Barcelona é porque ficou mais com a posse de bola, mas os contra-ataques estavam dando muito mais... O Suárez perdeu um gol quando estava 0-0 no começo. Que, acho que foi a única normalmente chance. Ele não perde, né? Ele sempre coloca pra dentro aquela... E lembrando que também, ó, só pro meu querido ouvinte ficar ligado, o Piquet abriu o placar no segundo tempo, no início do segundo tempo, com um gol de cabeça. O Real Madrid empatou com um golaço do Benzema e virou com um golaço depois do Cristiano que já Ronaldo. Estava com um a menos, virou com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. E com dois lances polêmicos, né? Um no primeiro tempo, no lance do Messi com o Sérgio Ramos, que o Sérgio Ramos fez uma falta que o juiz não marcou e já era pro Sérgio Ramos ir embora mais cedo, né? Ir pra rua. Há muito tempo no jogo que o Sérgio Ramos deveria ter sido expulso. O Sérgio Ramos parece que entra no jogo já com cartão amarelo. E no segundo tempo. Um lance quando estavam 1-1, Sérgio Ramos ainda não tinha sido expulso. Gareth Bale fez um gol de cabeça que pra mim foi mal anulado, porque não foi nada no Alba. Ele só ganhou no alto de cabeça. O Sérgio Ramos, de altura, Sérgio Ramos é quase o França, né? Só dá porrada e... Não. O França não o atacante, o volante. O volante. Eu poderia falar que é tipo Domingos, né? Não. Pode ser. Pelo amor de Deus. Né? Com mais qualidade. Mas muito mais qualidade. Muito mais qualidade. Não, mas estilo de cartão, é isso que o Capita tá não, falando. Não, mas eu e o Capita, a gente até comentou na bancada, no arquibancada antes do na clássico, sexta-feira. Na sexta-feira, que o Sérgio Ramos aí poderia decidir o jogo, tanto... num jogo aéreo, que é um forte dele, como também, mesmo sendo um ótimo jogador, ele tem nos clássicos, tanto contra o Atlético de Madrid como contra o Barcelona, ele tem um temperamento muito forte, um pavio curto, e ele sempre ou é expulso, ou ele fica pendurado logo no começo do jogo por alguma falta bem dura. Nesse caso, já deveria ter sido expulso. É, exatamente. Acho que o ponto negativo, além do jogo do futebol demonstrado pelo Barcelona, acho que foi a arbitragem. O juiz, ele era um novato nos clássicos, foi o primeiro clássico que ele apitou, e ele tinha como principal característica deixar o jogo correr. Ele marcou muitas faltas no primeiro tempo, o Suárez conseguiu dar um soco no Pepe, depois no segundo tempo o Pepe devolveu, só que no Daniel Alves. Pois é. Então... O Pepe sofreu do próprio remédio. E o Pepe devolveu uma também no Suárez, que eu vi. A porrada correu solta ali, né? O juiz não fez nada. E o Pepe tomou algum cartão no jogo? Pois é. Vamos combinar que o Pepe não costuma deixar as coisas barato, né? Se ele toma, ele revida. Tem vários memes, se ele não toma, ele revida mesmo assim. O Pepe é mais o Domingos do futebol internacional do que o... O Real Madrid estava bem servido de zagueiro que dá porrada, né? Nossa. Na hora que engrossa, os dois estão lá dando machadada. Acabou sendo um resultado que pro Barcelona não mudou nada. Os jogadores são tipo Minhoca, Machado, né? Vai. Né? Até, Coelho. Até isso foi semelhante. Eu perdi a piada. Eu não entendi também. Até isso foi semelhante. Eu não entendi que até não, isso foi semelhante ao clássico do Corinthians Palmeiras. Essa derrota pro Barcelona não significou muita coisa além da moral de ter perdido um clássico e a invencibilidade de 39 jogos. E pro Real, porque o Barcelona continua líder isolado do Campeonato Espanhol, e pro Real deu aquela motivação extra, já que ainda tá na Champions League. É a Champions ainda. Foi, como o Capita falou, um nó tático do Zidane, parece que agora ele encontrou um jeito bem legal do Real Madrid jogar, pelo menos contra os grandes times, que é o que ele vai encontrar na Champions, e com destaque pro Casemiro, que já acho que depois desse jogo merece uma chance na seleção. Mas mesmo assim, com a confiança que o Real pode ter passado a ter depois desse clássico, é muito perigoso o time do Wolfsburg. Não é fácil, é um time encardidinho e vai ter trabalho. O Real vai sair mais pro jogo, né? Não dá pra ficar esperando como esperou o Barça. Exatamente. O Real vai ter que propor o jogo. Que tá o perigo. E se for ver, praticamente o Real, o Barça não jogou bem, mas o Real mesmo assim ganhou o jogo nos contra-ataques, né? Porque tanto o gol do Benzema, que o do Benzema foi um gol maravilhoso, sai jogada lá de trás e ele finaliza com uma meia bicicleta. E o do Cristiano Ronaldo também, né? Não. Meia bicicleta. É mais voleio, né? É um voleio. É discussão que vai até amanhã. E falando de dos times, o trio BBC, né, que é o do Real Madrid, ele tá até como ele jogou muito menos partidas também, obviamente, o Bale machucado e toda aquela coisa. Tava com a média maior de gols na temporada, quando eles jogaram juntos, do que o do MSN, por pouco. Sim. Mas eu acho que... É inacreditável, porque o trio MSN o faz gol. O trio MSN tava com 0,89 e o BBC 0,96. Quase um gol por jogo. Internet ou TV? Oxi. Zoeira. O Beto fez as contas. Não, eu falei de MSN e BBC. Meu Deus. Mas eu acho que pra sequência da Champions, a volta do Bale vai ser muito importante pro Real. E eu acho que, agora falando do Barcelona, o Neymar jogou muito abaixo. O Messi não jogou bem. E o Suárez, como você mesmo disse, perdeu um gol feito. Completamente feito. Tipo, de bate, sem inacreditável. Goleiro. Inacreditável. Ia ganhar a camisa do Inacreditável Futebol Clube aqui no Brasil. Porque... Tipo do Alexandre, assim, que ele perdeu. Não, mas o... Não, não. Para. Porra. Suárez curou, velho. Podia falar o Nilson. Aí sim. O David. O David era o rei dos gols perdidos. Mas eu queria falar do jogo de novo. Como que o Sérgio Busquets consegue dar uma sustentação no meio de campo? Quando que ele sai pra marcação, tiveram umas duas ou três vezes que ele foi até o goleiro marcar. Ele dá a vida em campo. Eu acho que é o principal marcador e a principal peça pro meio de campo do Barcelona hoje. Porque o Iniesta já não tá vivendo uma das melhores fases da carreira. Joga até muito porque ainda, já tá, mas... Não tá como ele já foi antes. O Rakitic também não conseguiu fazer mais uma boa partida no... Com a sombra agora do Arda Turan. Exatamente. Então, o destaque do Barcelona nesse jogo foi o Busquets. E olha que isso é um problema. Porque se continuasse... Mas foi um jogo meio... Sim. Mas eu acho que é um jogo... Concordo com o Pedro que é um jogo atípico. Acho que o Barcelona... O Barcelona tá muito montado. 39 jogos sem perder. Fez uma partida ali que não conseguiu render, não conseguiu a vitória. Mas eu acho que é coisa que daqui pra frente... Se bem que tem o lado de ser um clássico e o Barcelona não conseguiu jogar nesse clássico e agora tem um clássico na Champions com o Atlético de Madrid, né? Quantos clássicos? Muito clássico. Não, esse jogo do Atlético de Madrid vai ser duro. O próximo jogo do Barcelona, não só na Liga também, é contra o Atlético Acho Madrid, não. Não é? Tem uma sequência de clássicos aí na Liga. Aí isso fica para os próximos programas. Mas eu acho que a gente tava falando do... Do Busquets? Do meio de campo. Agora Busquets é primeiro volante, né? Primeiro volante, volantão na moda antiga. Um dos melhores do mundo, viu? Porque... não sei se tem. E olha que ele começou meio... Eu não gostava também muito dele. Eu também não gostava. Mas não. Agora ele também tá saindo jogando muito bem, velho. Principalmente no FIFA, ele não jogava no FIFA também. É que ele é lento, né? Mas a lentidão dele, acho que é comparada com a lentidão do Danilo. Que ele é lento, mas ele faz a bola rodar. A bola corre, ele não. Exatamente, ele faz a bola rodar. Dar um pequeno destaque europeu nesse final de semana. Capitão. Já até sei o que você vai falar. Óbvio. Querido ouvinte, vamos chutar. Peraí, o querido ouvinte que mandou aqui no áudio. Será? querido ouvinte, falou Chelsea. Fala. Ai, cara. Finalmente, Alexandre Pato estreou pelo Chelsea no campeonato inglês e, como de costume, marcou o gol na estreia. E participou de dois gols. É. E participou de outros dois gols, mostrou que tem futebol e que e vai querer ficar no Chelsea. E agora vai? Agora vai. E foi agora elogiado pelo treinador. Corinthians, né? Torcedores do Corinthians pedem urgentemente para vir uma proposta pro Pato pra não tomar muito prejuízo. Ou pro Pato voltar. Não, tô brincando. Já tava. Chega. Mas então chega. E a Fiorella tava lá. A Fiorella tava lá. A Fiorella deve estar adorando esse passeio na Inglaterra. Fiorella, tava com a sua grana. Fiorella. Mas então, chega, vai. Chega de programa por hoje. Bate-papo foi bom. Foi bom, vai. Foi bom pra caramba. Foi legal, foi legal. Então, Pião! Pião! Boa noite! E essa foi na molhada, Pião. Boa noite, Pedro. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. E até a próxima. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Só queria destacar que... A namorada do Pião. Mais um destaque. Último destaque. Bomba! Sério, não é bomba. Falando sério, é lamentável e repudio essa ação dos torcedores entre Corinthians e Palmeiras. Tchau, tchau! Bet. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. E até a próxima, né? E sem nenhum destaque. Até a próxima. Até a próxima. Faleceu. Capitão. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. E até a próxima. Então eu queria falar o meu boa noite também para a bancada, para o nosso Flavião. Para nosso Flavião. Para nosso querido ouvinte. Está chegando ao fim mais um Arquibancada Mac. Aqui quem fala é Pedro Rocha. Fui.